Se a casa deste corpo se desfizer, um edifício eterno vem nos receber. Gememos em esperança, ansiamos por ti, revestidos de glória na vida fluir. Nosso desejo é te agradar, Senhor, viver por fé em teu amor. Em Cristo somos nova criação, tua graça nos traz salvação. Enquanto aqui estamos ausentes de ti, caminhamos firmes, nossa fé é o porvir. O amor de Cristo nos constrange a viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós, nos faz renascer. Nosso desejo é te agradar, Senhor, viver por fé em teu amor. Somos nova criação, tua graça nos traz salvação. Embaixadores da reconciliação, levamos ao mundo a tua missão. Não mais em pecado, mas justiça. Podemos existir. Nosso desejo é te agradar, Senhor, viver por fé em teu amor. Em Cristo somos nova criação, tua graça nos traz salvação. Nosso desejo é te agradar, Senhor, viver por fé em teu amor. Em Cristo somos nova criação, tua graça nos traz salvação.